Quando gostamos de uma pessoa, queremos passar todo e qualquer momento com ela. Desfrutar dos momentos bons que a vida oferece e das coisas boas que fazemos. Assim é com você, meu amor. Quero estar com você a toda hora e em todo lugar. Sendo o dia da Páscoa, quero estar com você mais uma vez para juntos renovarmos nosso compromisso com Cristo diante da vida e das pessoas. É tempo de comunhão e aqui estamos para desfrutar do amor que o Criador nos oferece. É meu desejo estar ao seu lado nesse dia e estaremos ligados por grandes pensamentos que nos unem a cada dia. Vamos viver um dia de alegria e união, procurando colocar em prática o que Deus nos ensinou e nos deu de presente. Sempre é tempo de procurarmos viver melhor, de ajudar a quem precisa e sermos grandes diante dos olhos do Pai. Pois ações e palavras de conforto e presença constante são importantes nesse mundo de renovação. Que o nosso amor cresça e possamos ter, não só hoje, dia da Páscoa, mas a cada instante do nosso viver, dias verdadeiramente alegres, cheios de muita paz e amor ao próximo. Tenha uma feliz Páscoa, meu amor.